Negros sujões estão à solta. Rei, tradição oral da mente à boca. Em nome de Deus tudo se fez. Não venha dessa vez o sangue derramado a favor do português. Se lembra dos tombeiros, o pior navio negreiro, o comércio nos vendendo, o banco nos corroendo. Então racista diz aí, está fazendo o que aqui? Olha o sangue no nosso zóio, é melhor você sair. Acha que estou falando errado, então corrija os erros. Peço que vocês construam a máquina do tempo. Viaja-nos atrás, devolva as civilizações, príncipes, resetnias e religiões. É impossível negar a existente sequela do passado cruel, criador da nossa miséria. E a discordância popular assumindo o quê? A sociedade é racista, ninguém assume ser. Respondam e expliquem os governos sem coragem, forçado em 95 a encarar a realidade, a reparar com o compromisso de reconhecer que o preto é sempre o fudido ao amanhecer. Não adianta ostentar o discurso maquiador que a discriminação é social, que o país é mestiço. E o comentário medíocre do racismo ao contrário dos patrões, certamente dos capitões do mato. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Tentaram nos eliminar, mas estamos aqui em todas as periferias, fazendo a massa refletir. Negros sujões, sangue no olho, revoltados pretos. A voz em forma de bala, atravessando o pensamento dos capatazes suspeitos, peões de opressores, racistas imundos no país dos horrores. Vamos quebrar as correntes, surgir das senzalas, no pelourinho amarrar as sinhazinhas e chicotealas. Queimar os racistas com o mapa da África, para que eles percebam que não esquecemos de nada. Com a mesma atitude pra portar um 38ão, juntando os irmãos em uma organização, acordando a comunidade, incomodando as autoridades. Negros fujões formam quilombo, buscando superioridade. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Não quero ver os pretos nem as pretas se prostituindo, dando, pegando os vírus lá dos gringos. Sonhando em ter o Lima, Europa atrás de mordomia. Vai sofrer no pelô, como nas antigas. Não faça zumbi chorar, sendo negro acomodado, sem reivindicar, dando valor a um rebolado. Mostre sua inteligência na ponta da caneta. Faça zumbi sorrir com a sua consciência preta. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Abra-se, não desaba, negros fujões direto pras baixadas. Abra-se, não desaba, arrombamos os portões das senzalas. Trago no meu peito as marcas do açoite, na pele cor de noite que o bronze esculturou.